chamanor. Mas não sabem que no mar alto vem vigiada, cortam a facada e risca a cara. E de que maneira risca tudo que encontra na frente. Vai o barco cheio de gente, vai o barco chamado traineira. Ir e vir, ir e vir, ir, ir ao mar e vir, ir e vir ao mar e vir, ir e vir, ir, ir ao mar e vir, ir e vir. Chegado ao mar alto, lá fora da costa deita ao mar, xalandra e xalandeiro pega numa ponta da rede e a traineira dá a volta inteira e peixe vivo fica lá no meio, fica tudo cheio de peixe miúdo, de peixe graúdo e de esforço, de suor, de trabalho, de um raio, raio esparta a vida do pescador e puxa a rede, puxa a rede e a lador e puxa a rede. Puxa a lador e puxa a rede, puxa a rede e a lador e puxa a rede. Puxa a lador, a traineira bem carregadinha de faneca, carapau e sardinha, vira ao leme. Já o sol vai alto, já as mulheres estão em sobressalto e chega à costa. E vende-se o peixe e não há nada que a fábrica deixe e as conservas vão para o estrangeiro. É negócio rijo, mas a vida do pescador é sem descanso e sem dinheiro, e sem descanso, e sem descanso, nem dinheiro, nem descanso, e sem descanso, e sem dinheiro, e sem dinheiro, nem descanso, nem dinheiro, e sem descanso. Assim é que não está certo, a gente assim não pode viver. A gente nem ganha para comer, nem tem descanso. O mar enrola na areia e nos andam a enrolar. Calma aí, seu gatuno ladrão, seu armador, porque vai já parar tudo. Nós vamos já para a greve, não há ninguém que nos leve. A greve é nossa, a greve é arma, é nossa arma. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Vivemos num mundo quase vulgar. O ponto de partida das vivências do nosso cotidiano remete-nos inevitavelmente para a necessidade de nos assumirmos enquanto seres na sociedade. Para isso tomamos decisões. Escolhemos partidos com ideologias com as quais nos identificamos e nos completam, que nos dão voz, conhecimento e nos quais fatalmente somos filiados de alguma forma. Não, não somos livres. In November, when blossoms still bloom from each tree, when leaves are still green in December, it's then that our land will be free. I wander her hills and her valleys, and still through my sorrow I see a land that has never known freedom, and only her rivers run free. I drink to the death of her manhood, those men who'd rather have died than to live in the cold chains of bondage, to bring back their rights where denied. Oh, where are you now when we need you? What burns where the flame gone like snows of last winter, and will only our rivers run free? Life, but we're crying. How mellow the wine, but it's dry. How fragrant the rose, but it's dying. How gentle the breeze, but it sighs. What good is in youth when it's aging? What joy is in eyes that can't see when there's sorrow inside? sunshine and flowers, and still only our rivers run free. A liberdade existe apenas no reino moral. Sabemos que somos livres por autonomia da vontade. Mas em que medida um indivíduo totalmente autónomo, quando é capaz de agir independentemente das leis da natureza? A realidade provém do facto de que tudo na natureza se encontra determinado. Aliás, as leis físicas expressam esse determinismo sem qualquer dificuldade, digamos. Chegamos assim ao falado reino moral, onde reina a liberdade, pois o ser humano autónomo é livre sempre que se submete às leis da sua própria razão. Neste caso, podemos nos afirmar como donos da liberdade, não quando fazemos aquilo que nos apetece, mas sim no cumprimento ao dever. Isto é, quando nos submetemos à lei moral que em nós reside. A verdade é que o ser humano busca a liberdade. É um valor indiscutível, como bem se sabe. Para além desta procura de liberdade, o homem revê-se num conceito de organização. Esta necessidade inata de organização remete-nos para outro conceito, o da sociedade. Voltemos ligeiramente atrás e relacionemos liberdade com a sociedade. Após uma breve reflexão, podemos constatar claramente que a vida em sociedade impõe limites à liberdade. É necessário assim conciliar todo o exercício do poder, aquele que promove a justiça social e a liberdade individual. Devemos ter em consideração que o ser humano é cidadão para além de ser autónomo e agente moral com direitos e deveres. Um dos problemas dos dias que correm é que muitos desconhecem que ser cidadão é, acima de tudo, viver com outros seres igualmente dotados de liberdade, com direitos e deveres. Nenhum ser se encontra num patamar acima em termos de equidade a nível social. Nascemos iguais. Uns alargam o seu círculo de vivência, outros centram-se num ponto geométrico. Mas serão questões de espaço decisivas num tema de liberdade e justiça social? Talvez. O que não passa da nossa consciência moral a ganhar forma e volume e exigir mais do outro do que de si próprio. Mas como já disse, a consciência moral não possui apenas uma dimensão social. Ela exprime-se na vivência em comunidade, o que por vezes nos falha. O mesmo se passa com a ética. Os valores pessoais dependem da pressão social. E existe um conjunto de normas e de regras sociais que configuram a ética individual. A consciência moral assume o papel de juiz interior, que ordena o que deve ou não ser feito, tendo sempre em conta a realização do bem e o impedimento do mal. É a fonte dos nossos juízos, raciocínios e sentimentos em interações, e procura ajustar-se às normas que nos foram interiorizadas. Ela possui uma estrutura complexa, mas também de caráter evolutivo, que depende do desenvolvimento cognitivo, das relações sociais e das experiências de natureza moral. Evolui da heteronomia para a autonomia, do medo do castigo para a autodeterminação, em função de princípios e valores morais previamente justificados de forma estritamente racional. É este amadurecimento da consciência moral que permite ao sujeito fazer o que é moralmente certo e sentir culpa quando não o faz. Este é outro ponto a que queria chegar. O remorso como limite da liberdade individual. Enquanto seres pensantes que somos, temos consciência das consequências dos nossos atos e podemos ser responsabilizados por elas. The blossom that blows, that scoffs at the snows, and it faces root fast, the rage of the blast, it sweetens the sod, no slave ever trod, since mountains are bare, they're altar to God. The flower of the free, the heather, the heather, the Bretons and Scots, and Irish together, the Mikes and the Welsh, and Cornish forever, six nations are we, proud Celtic and free. A blossom is red as the life's blood we shed, and for liberty's cause against alien laws. When Lochiel and O'Neill, Clandellan grew steel, for Alba and Erin and Cambry as weel. The flower of the free, the heather, the heather, the Bretons and Scots and Irish together, the Manx and the Welsh and Cornish forever. Six nations are we, proud Celtic and free. Let the Saxon and Dane, they're the real lord of plain, and the hem of God's robe is our scepter and globe, and the lord of all light revealed in his height, for heaven and earth blows up in his sight. The flower of the free, the head of the Britons and Scots and Irish together, the Manx and the Welsh and Cornish forever, six nations are we, all Celtic and free. A experiência permite-me afirmar que certos atos escapam ao domínio da razão, sendo provocados por forças que não controlamos. Muitos desses atos, é certo, que não nos causam um sentimento de culpa, já outros. De qualquer modo, não deixamos de nos considerar interiormente livres. É assim que nos sentimos, detentores de uma liberdade que escapa a qualquer coação externa. O que significa que somos livres de escolher entre respeitar ou infringir as normas morais, cumprir ou não o nosso dever, escolher o bem ou optar pelo mal. E destas escolhas obteremos ou a satisfação do dever cumprido ou o remorso do seu incumprimento. Voi sfruttati per quel lavoratore. Podemos dizer que a liberdade se resume à sua extensão ao determinismo. Somos apenas moralmente livres, o que não faz de nós seres reprovados a níveis de consciência moral. Assim, o ser humano habita em dois mundos, o da natureza e o da moralidade, isto é, o do determinismo e o da liberdade. Se deve agir, é porque pode agir. Que lavas no rio e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Quis saber de nós. ganhar e perder. Sobre esta em flor eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti zanzare, un duro lavoro mi tocca far. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, il capo in piedi, col suo bastone, e noi pure veramente. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Ma verrà un giorno che tutte quante, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutti quanti lavoreremo in libertà. Segundo Kant, o valor moral da ação não reside nas consequências, mas sim na intenção. Esta ética deontológica defendida por Kant não se baseia na procura da felicidade, mas sim na realização da lei moral. No fundo, atingiremos sempre a felicidade de cada vez que nos realizamos. Mas não terá a felicidade um caráter efêmero demais para a incansável busca da liberdade eterna? Hollow. You fucked it, friend, it's sown and said it struck the street. You're in the walking off. As músicas utilizadas foram de Grupo de Ação Cultural, Zeca Afonso, DXX, The Wolf Tones, Rodrigo Leão, Beethoven, Lugano Bella, Giovanna Daffini, Amália Rodrigues, Paulo Carvalho e Bon Iver. Realização e locução de Filipa Machado.